Pouso, Ventura 20 graus, 612 mais, pistão 7. Livre pouso pro Novembera 3. Terra Tango Delta no solo 09, direito 121 no solo. Direita 1-2, vamos lá no Terra Tango Delta. Olá, Salvador, boa noite, Papa Romeo, Terra Tango Delta. Terra Tango Delta, autorizado Alfa, Juliette, contorno do Grande Parque, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, torre 1 noite, decimal 95 para o translado. Alfa Juliette, parte principal, Lima Mike, quando na Quebec, torre 10895 para o cruzamento, Terra Tango Delta. Terra Tango Delta confirma o parte, parte tempo ou da bata? Parte tempo, Terra Tango Whisky no solo aos 1-0, autorizado o táxi retorno até a bata, reposte do jogo. Autorizado, retorno até a bata. Aguarda só um minuto próprio para Vitória da Conquista. Ok, aguardado. Salvador, azul 9306. 9962 é o Gol 9962 ou azul 9306? Azul 9306. Gente, azul 9306, aguarda só um minuto, cópia número 2. Nada. Autorizado, Tiago Carlos Delta, e táxi até o seu hangar, estacionar a frequência livre. 972, autorizado o pouso, pista 10, o vento 120 graus, 8 nós. Pista 10, 120 com 8. Afirma, 120 graus, 8 nós. Saída, arpa, após exposição elétrica, decola da pista 90, empurra direito. Código 5507, controle de saída 120, confirmando, 119, sinal 35. Ok, 180 conquista está autorizado, decola da 10 com curva direita, sai na Arbor Elefa. Após segue Oplor, vitória da conquista direto. 5507, transponder 1935 ao controle 2228. Correto, passarelo 2228, chame pronto para chegar em estacionamento, remota 12 parte principal. Cesarei. Azul 9306.4. Afirmo, senhor, pronto. Autorizado, senhor Bravo de Lima, via Golf 677, restante conforme rota. Nível 160, via saída Coral, decolando da pistona 0 com curva direita. O código é o 0263 e o controle de saída 120, confirmando 119, decimal 35. Autorizado então, Ilhéus 160, Golf 677 com rota, Coral saída 0263, transponder, decola direita. 19353, 9306. Gol 9962, aguarde um minuto, corta para Recife. Guarda. Salvador, muito boa noite, São 3891, Ataque Saxindra, VIA. 3891, qual é a sua aproximação, ou é a autorização de pouso? Mandando autorização, 3891. Foi 72, solo aos 20, direito ao 21, né? 211 na direita agora, 9972. Alô Salvador, boa noite, 9972, pousou, livrou. 172 Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 9972, certo? Tá, 10 autorizado, posição 3891. Zulu 90. Zulu 90, intercepta a final do ano 7, aguardando autorização de pouso. Avenida, aguardando autorização. Inspecionamento 2228. Pera 2228 na remota meu 2, aguarda só um minuto. Sim, aguarda. Gol 1972, me escuta. Afirmativo. É forte antes da Juliette inicialmente manter a posição. Afirmativo, então, antes da Juliette agora. Passaria do 2228. Autorizado na remota meu 2, chame táxi. Autorizado, chamarei. Para Recife, via peso 17, nível 410. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 10 com curva esquerda. Código 5522 e controle 1208. Pesado para o ponto Recife, via peso 17, decola da pista 10, curva esquerda, pista da saída. Puca, Jamo, Aracaju, nível 4-0, transponda 5522, o controle 1208, voo 1962. Vai acionar pronto para o chiveque de acionamento, voo 9962. Chamará. Voo 1972, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, voo 972. 2-4, direito, 1-2-1, vamos falar. 1-0, vento 1-3-0, graus 8-10. Repouso 1-0, 1-0. Alecos, 1-0, Solos 2-4, autorizado o táxi até seu pátio, estacionar a frequência livre. De autonomia, alternamos Aracaju. Gente, 2228, táxi autorizado via Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajustou o time que 1-0-8. Ok, ponto de espera da 10, 1895, 1-0-8, é o time, muito obrigado, bom trabalho. Gol 1972, me escuta? Afirmativo. Visual com a TR da passaria, taxiando em direção ao ponto de espera? Afirmativo. Após a passagem do mesmo, ingresso da Juliette para a sua posição é a 09. Sim, após a passagem do Juliette vai para a 09. Gol 972, gravador. Vamos, gravador, bom dia, 9240. 9240 da TAM, guarda só um minuto, cópia para João Pessoa. Fazendo cópia. 1891, escuta. Liga. Após a passagem do tráfego à frente. Boeing 737, ingresso a Juliette para a remota 13, parte principal. Gente, posso no gol, posição é 13, 3, 2, 9 anos. Solo gol 9962 no 8 para o pushback de acionamento. Aguardo 9962. Guarda. Torre, boa, é o 2228, passarelo, pode esperar a próxima. Passarelo 2228, autorizado, Daniel, manter pista no zero. Ali, mantém no zero. 9962, é a torre, é o solo. Tinha 6258, no solo, aos 29, direito, taxi, Foxtrot, 1-2, zona decimal, 1. Foxtrot, boa noite. Para João Pessoa, nível 350, Opa Zulu 17, Recife, Pucajama, Aracaju, decolando com curva pela esquerda, 1935 é o controle, 5525 transponder, 9240. Afirmativo, 9240, chame para o pushback acionamento, posição 62 do pátio principal. Bora, Tará. Voo 9962 autorizado no portão 08, chame táxi. No portão 8 está autorizado, vai chamar para o táxi, voo 9962. Eu chamei 6258, táxi lento, e ele mantém a sua Juliette. Táxi lento, traz Juliette, 6258. 6258, ingresso a Juliette, para remoto no 4, parte principal, fica atento ao Boeing da Gol, puxando saldo através do portão 10. Portão 37, portão 4, remoto. Nove e meia dois, eu só voltando. Se esforça, prossiga. Obrigado, companheiro. Vou na área. É, a posição é prosseguir para 1-7, com a base pela direita, se possível. Gente, o meu Golf Charlie para cancelamento do plano. Você já pode uma discada presente e prosseguir para uma base pela direita? Romeu, Golf Plano modificado 0334, autorizado circuito pela direita, piscina 7, chame final, baixado e travado. Camará final, baixado e travado, Romeu Golf. Ok, táxi. Para o táxi, 3 horas e 35 de autonomia, o alternado Serra Bravo, Serra Golf, POB de 69. Gente, Gol 9962, após a passagem do Embraer confirmando, Gol 2, Belchané, vai passear na remota do pátio principal. Autorizado o táxi até o ponto de espera, turno 8.95, ajuste do altímetro 0018, via Índia. Afirmativo. Após a passagem do Avianca, prossegue via Pátio Índia. Ponto de espera se matou 6895 1018, Bruno 9962. 9962, gente. Salo Azul 9306, está com 3 horas 59 a bordo, alternando Salvador para o Protaxi. Azul 9306, vai seguir a aeronave da Gol Boeing 737 até o ponto de espera como número 2. O ajuste do altímetro no 0118, torre 118, decimal 95. Boeing da Gol agora passando através do portão 07. Sente está visual com o mesmo, Azul 9306, vai seguir como número 2, ponto de espera torre 1895. Autorizado para estacionamento 62, deixando o táxi. Reporta na TAC 9240. Romeu, Golf no Salão 37, autorizado backtrack. Táxi até aero está aprovado. Vamos estacionar a frequência livre. Romeu, Golf, mulher, uma boa noite. Boa noite. Salvador, voo 9962, ponto 0010, pronto. Voo 1172, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 13, 0 graus, 08, nossa. Quer dizer, pouso pista 10, voo 1172. Salvador, Cana 3170, 2 milhas, 2 milhas para a Inglaterra. 3170, continua a aproximação, guardando o pistoleiro. Guarda o pistoleiro, Cana 3170. Gol 9962, ponto 0010, pronto, visual com o tráfego, tocando. Somente gol 9962, bateu o ponto de espera da Inglaterra. Pode ir lá. Bom, 2 horas e 50 de autonomia. Então 9240, táxi aprovado, até ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera Torre 1, 1195, QNH 1098. QM18, Pátio Índia, ponto de espera 395. 1172, para a cima direita, solo 1211, solo aos 41. 211, agora. Salvador, gol 972, livrado na 340. Já 3170, autorizado pouso, pistão a 0, vento é 130,07 mais. Ajuste de altímetro 1097, atenando 1098. Ok, livre pouso, pistão 10, tá 3170. Já 3170, considere o ajuste 1017. Tá 0 na 7, tá 3, vamos voltar. 9962, alinhar e manter o pistão 0. Alinhar e manter o pistão 0, gol 9962. Salvador, boa noite, base do 9306, quando autorizado, está pronto, quando espera da 1-0. Gente. Plano 3179, solas 44, libere próxima à direita em 1-2-1-1, solo. Que é a frequência só 2-1? 1-2-1-1. 1-1, obrigado. 1-1-7-2, observando a liberação do setor, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 3, ou 1972. Fala Salvador, boa noite, está 3, 1970 livre da pista. Autorizada a decolagem da pista 1-0, vento é 130 graus 079, o ajuste do altímetro 1-0-1-7. Livre decolagem, pista 1-0, com 1017, gol 9962. Azul 9306, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter o azul 9306, pista 1-0. Azul 9306, confirme quantos minutos necessita para as três turbulências do Boeing 737 decolando à sua frente. Decolado aos 45, chame controle, 1-1-9-3-5, bom voo. Obrigado, boa noite. Alô, Salvador, muito bom dia, voo 9963, estamos no portão 4, sentido tiro, para costa. Voo 9963. Mantenha escuta com a escópia, prepare da aula da motiva. Guardando o 9963. 9240, me escuta? Afirmativo. Usou a aeronave ATR da Azul, alinhado com a 0-0? Afirmativo, já. Faz a rolagem do tráfego, alinhado e manter isso no 0. Faz a rolagem do tráfego, manter no 0, 9240. Confirmado, isso é MDVAC? Confirmo. Só transporte de órgãos vitais? Negativo. Saída da Hélio da Mótiva. Decolagem piscina zero, curva direita. Transponder 5526, controle Salvador 1, 19.35. Ok, gol 9963, confirme a rota que você possui. A rota é via Rio de Janeiro, crescendo via Taubaté, provavelmente é um subindo alto. A rota que eu possui é da zona 0 até Sarla. Foi Sarla com a modificação de nível para o 380 e segue via para zona 0 até Taubaté. Confere, está aqui na navegação. Sarla 360, Lulau 320, via 320. Ciente, cotejamento correto, chame pronto, com estacionamento. Chamaral, 9.3. 9.072, ajuste de altímetro no 0.7. Autorizar a decolagem da nave 240. Decolado ao 50, chama o controle 1935. 1935, 9240. Whiskey 10. Tango Whiskey Juliet Sierra, confirm the parking apron. Aerospire, Whiskey Juliet Sierra. Roger. Salvador, boa noite, Papatango Mike Bravo Uniforme. Papatango Mike Bravo Uniforme, reporte na vertical do heliponto da RMA. Tem conhecimento? Afirmativo, também tá visão coronável aí na direita, aqui na cima da 10. Afirmativo, é um bandeirante a 4 milhas da cabeceira 1-0 que prossegue LS final da 1-0. Sim, está visual, vai apontar na RMA, o Mike Bravo Uniforme. Afirmativo. Inicia a redução, desça para 1 no meu pé. Fugindo do cima para o meu, Mike Bravo de fora. Tango Mike Bravo Uniforme, continue final da 1-7, aguardando autorização de pouso. Condição de reduzir para mínima limpa? Sim, tá passando agora, vai ficar de remada, vai reduzir aqui, tá tendo já coordenado na curva. Sete. Até. Papatango Mike Bravo Uniforme, autorizado o pouso de 1-7, vem até 140 graus 08 nós, ajuste do altímetro 1-0 no 7. Autorizado o peso de sinal 7, o Mike Bravo Uniforme. Após o peso, vai jogar da Baitan. 7. Exato, chama o táxi. Camarada. Tango Whiskey Juliet Sierra on the ground at 5-7, clear the runway next to right and contact the ground 1-1 this morning. Next right, go on the right to one, Whiskey Juliet. Papatango Whiskey Juliet Sierra, approval taxi via taxiway Alpha, taxiway Juliet, April 1, is taxiway Lima. Call me on taxiway Lima. Taxiway Alpha, Juliet, April 1, in Lima. We'll carry on Lima, Whiskey Juliet Sierra. Papa. Papatango, Mike Bravo Uniforme, solo ao 58, liberto nosso para a direita, gata Baetel, estacionado para frequência livre, bom, descanso. Livre direita, obrigado, boa noite, Pedro. Lua 9963, taxa aprovada até o ponto de espera da pista 00, direita via Índia, ponto de espera torre 118.95, NH 1097. Bom, 1017 agora, autorizado taxa até o ponto de espera da 10, mas 2963, obrigado. Juliet Serra, continue your taxi via taxi Lima Mike, Quebec, over the point at Quebec, call tower 118.95 for a cross runway 17. Mike, Quebec, and vamos ver se está mudando o som, tá bom? Tango Delta confirma a tracagem firme e o pátio. Autorizado Serra Brava, Serra Papá, nível 220, via Golf 677, Leões, Whisky 1. Segue conforme rota do plano. Saída da El, transição coral. Decolagem pista no 7, cruzar direito. Transpondo 5521. Controle Salvador 1, 19.35. Afirmo, decolagem no 0 autorizado, permanece com a direita, mesma saída. Sierra tá no dado cotejamento correto, com que informação de Belber? Delta, chama a torre agora para o treinamento de decolagem 1-1-9-5, Senegal na 0 na 7. Ângulo delta na escura do sol, na torre? As 963 decolado aos 06, chame o controle 119 decimal 35. 1935, obrigado senhor, o 9963. Oi Salvador, muito boa noite, azul 4220, uma milha para o altamarker visual com a 10. Azul 4220, autorizado pouso pistão na 0, vento é 140 graus a 612 de nós e ajuste do altímetro na 0 no 7. Livre pouso, pistão na 0 com 10, 17, 4220 azul. Quanto é?